Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa e também para conversarmos um pouco sobre mais um livro. Neste caso, o livro chama-se E Antes e a Democracia. O autor é David Castanho, é com ele que eu vou estar então a conversar um pouco ao longo destes próximos minutos. David, seja bem-vindo aqui às Madragoas, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado, boa noite. Antes de começarmos a falar sobre o livro, eu gostava que te apresentasses. Assim, a primeira vez que estás na Rádio Amália, suponho eu, ou não? Sim, nunca tinha vindo a outras rádios, mas a Rádio Amália nunca tinha tido então o prazer de ir. E vamos a isso então, como é que te apresentarias assim ao meu auditório? Sou historiador, investigador em história contemporânea. Estou neste momento investigador no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e tenho-me vindo a dedicar a minha investigação essencialmente na história política portuguesa do século XX, também na história das relações internacionais, e este livro que me traz aqui hoje, no fundo, é um dos frutos de um projeto de pós-doutoramento que eu desenvolvi nos últimos anos. Como é que começou este projeto? Há quanto tempo é que começou? Portanto, este projeto começou... Eu tinha feito uma tese de doutoramento sobre o Mário Soares na Revolução, portanto, entre 74 e 76. Aí eu pretendia mesmo estudar o papel do Mário Soares e depois... quando terminei o doutoramento, achei que essa fase, portanto, 74, 76, já era um período relativamente bem conhecido da historiografia portuguesa, mas o período subsequente, portanto, 76 para a frente, era um período ainda pouco estudado, apesar de já haver bastantes arquivos que podem ser consultados. Mas ainda é um período recente, não é? Ainda tinha sido pouco analisado pela historiografia. Eu pretendi, o foco do meu estudo era precisamente as relações entre os vários órgãos de soberania, portanto, neste caso era o Presidente da República, o Conselho da Revolução, que era um órgão militar criado precisamente em 75, e depois a Assembleia da República e os governos, para perceber como é que entre 76 e 82, portanto foi o período em que houve esse Conselho da Revolução, que era um órgão militar com enormes poderes, como é que se conjugaram os diferentes poderes, e o poder, essencialmente o poder civil e o poder militar. Este processo esse que termina em 82, com a revisão da Constituição, que determina o fim do Conselho da Revolução. Ora, este processo era essencialmente visto de duas maneiras divergentes. Por um lado, havia aqueles que defendiam que tudo isto tinha corrido muito bem, era um processo linear, não havia problemas, porque nunca os militares teriam pretendido, de alguma forma, perpetuar-se no poder. E, por outro lado, havia outros que defendiam que, pelo contrário, este processo tinha sido, no fundo, um conflito intenso, portanto, estes anos 76 e 82, entre, por um lado, os civis, com os líderes partidários à cabeça, Sá Carneiro, Mário Soares e Freitas do Amaral, e os militares, por outro, que pretendiam, de certa forma, manter algumas prerrogativas, alguns poderes que a Constituição de 76 lhes dava. E, ora, o que acontece é que quando comecei a minha investigação, e comecei essencialmente pelo arquivo do Conselho da Revolução, comecei a verificar que o general Ramalho de Anjos, na sua tripla qualidade de Presidente da República, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e Presidente do Conselho da Revolução, desempenhou um papel fundamental. E a conclusões chegaste, David, em relação a esse papel fundamental aí de Ramalho de Anjos? Fundamentalmente, que o general Ramalho de Anjos, desde cedo, toma um conjunto de iniciativas que serão de extrema importância para reforçar os seus poderes. Ora, este reforço dos poderes, nessa altura, foi mal visto e, portanto, e de facto, o general Ramalho de Anjos acumulou um conjunto de poderes que muito pouco, ninguém acumulou em Portugal. E, portanto, foi alvo de críticas e havia muitas vozes, quer de militares, quer de civis, que temiam essa excessiva concentração de poderes e que essa concentração de poderes viesse a dar origem a algum tipo de regime menos democrático. Ora, foi precisamente o oposto, e Anjos muniu-se desses poderes precisamente para garantir uma efetiva, no fundo, o regresso dos militares aos quartéis, e uma das primeiras coisas que ele faz é moderar o Conselho da Revolução, que era um órgão de soberania com vários poderes, tanto políticos como militares, moderar os poderes do Conselho da Revolução. Isto contra alguns elementos desse próprio órgão de soberania, vários militares que não gostaram da maneira com que Yanes, por exemplo, os obrigou a terem de escolher. Havia vários conselheiros que eram também comandantes de regiões militares, e Yanes, logo um mês depois de ter chegado à presidência, obriga a uma reformulação do Conselho da Revolução. E obriga os militares a escolherem. Ou ficam no Conselho da Revolução, que é um órgão essencialmente político, ou ficam a comandar as unidades militares que tinham sobre sua alçada. E, portanto, ao fazer isto, obriga a uma clarificação. Há uns que preferem ficar no Conselho, há outros que preferem ficar nas regiões militares, e isto provoca um corte entre o Conselho da Revolução e, no fundo, forças militares com um efetivo poder militar. E, por outro lado, provoca também alterações depois na própria hierarquia e nas altas chefias das Forças Armadas, que passarão a ser nomeadas também por uma iniciativa legislativa, duas iniciativas legislativas promovidas pelo General Yanes, que passa a assumir também um papel preponderante, quer na nomeação de novos elementos do Conselho da Revolução, quer nas chefias militares. David, quando olhamos para este livro, dá-nos a sensação de que, obviamente estou a falar de quem não sabe mais nada sobre o livro, quem nunca leu o livro, ou quem ainda não leu nada sobre o livro, ficamos com a sensação de que se trata de uma biografia de Ramalho Yanes, mas não é bem isso o que temos aqui. Não, também é uma biografia política, aspectos de vida pessoal não entram aqui, mas de certa forma... Isto é uma biografia política da ação do general Ramalho Yanes entre 1976, portanto, desde o momento em que foi eleito, até 1982, ou seja, o ano em que foi revista a Constituição. Vamos até 1982. Vamos até 82, e o general Ramalho Yanes é presidente mais de 3 anos. Mas eu dividi, há uma divisão natural que seria o primeiro, fazer só sobre o primeiro mandato, mas... Acho que mais importante do que fazer essa divisão por mandatos é este marco, que é precisamente o marco da revisão constitucional, em que, por um lado, o Presidente da República passa a ver diminuídos alguns poderes que tinha, e por outro lado, é esse elemento fundamental, que no fundo que é a subordinação do poder militar ao poder civil, com o fim do Conselho da Revolução e, no fundo, o regresso definitivo dos militares aos quartéis. Chama-se Yanes e a Democracia, o livro que nos acompanha ao longo da emissão de hoje das Madragoas. David Castanho é o autor, uma edição da Objetiva. David, gostas de fado? Eu pedia-te há bocadinho para pensares numa outra voz. Não gosto, sei se chegaste bastante a grandes conclusões. Não, eu como historiador e, portanto, seguindo uma ordem cronológica, para mim existe a Amália e depois existem os novos e, portanto... Punha no nível, primeiro nível à Amália. Aliás, o meu avô materno escreveu vários fatos para a Amália. E depois das novas gerações, gosto da Carmine, gosto da Gela Zoão e masculinos do Camané. Quem é que era o teu avô? David Mourão Ferreira. Incrível. Então, melhor maneira, seguimos caminho com este Barco Negro. Barco Negro. Mas logo os teus olhos na luz, vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Cama, e a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. É como está tudo boa, que anuncia a caravela, que anuncia a caravela, a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. A sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. E depois de Barco Negro ouvimos esta Madrugada de Alfama, mais uma letra de David Mourão Ferreira, música de Alan Leman para a voz de Amália Rodrigues. Não sei se notou-se muito há bocadinho o meu espanto por ter aqui. De facto, eu há bocadinho li, antes do convidado chegar, estava aqui de volta do livro, e David Mourão Ferreira Castanho, mas não fazia ideia de que e entrevistar a seguir o neto do David Mourão Ferreira. David Castanho é o convidado desta noite das Madragoas e é o autor deste Yanes e a Democracia, o livro que nos acompanha ao longo desta noite. David, há bocadinho estavas a falar dessa concentração de poderes em Ramalhantes, que acabou por... havia, de alguma maneira, assim, um receio de que poderia sair dali alguma concentração de poderes que colocasse em causa a democracia. Foi o oposto disso, como disseste. A minha pergunta é, só uma concentração de poderes deste tipo evitaria alguma deriva autoritária em Portugal? Isso não sabemos, seria a história contrafactual. Mas o que é facto é que, ao contrário do que, por exemplo, Sá Carneiro defendia, era preciso ser um militar, só um militar é que consegue pôr os militares na ordem. E o que é facto é que as forças armadas estavam profundamente divididas, estruturadas, não havia hierarquia. Portanto, após o 25 de Abril, as forças armadas estavam num estado lastimoso. E, portanto, para, por um lado, voltar a reinstitucionalizar as forças armadas, voltar a repor a hierarquia, no fundo, a cadeia de comando, só um militar é que conseguiria fazer isso. Porque senão, no fundo, iria perpetuar-se o que aconteceu em 75 e 74, que era uma profunda anarquia dentro dos quartéis, com civis e com militares e com lutas politico-partidárias dentro das unidades. E muitas, diversas vezes, aliás, com confrontos, de facto, não é, entre linhas políticas antagónicas. Como é que Ramalhantes foi gerindo tudo isso? Como é que ele conseguiu dominar, por assim dizer, as forças militares? Portanto, isto é um processo muito demorado, mas o que este livro revela é que há ali uma estratégia, uma visão clara, feita fundamentalmente, por um lado, mudando as peças pontualmente, no fundo, peças, refiro-me a chefias, a homens, chefias militares. Por outro lado, procurando nunca fazer a ponte, no fundo, entre duas gerações. Havia a geração do general Yanes e até acima, e havia a geração abaixo, que era a geração dos capitães. Ora, a geração dos capitães pretendia, no fundo, pretendia, e de facto foram os responsáveis pelo golpe militar, mas o que acontece é que muitos deles eram militares graduados, ou seja, para exercerem determinadas funções, eram como extraordinariamente eram promovidos. Mas isto provocava sérias resistências no interior de uma estrutura que era profundamente hierarquizada e onde, no fundo, como há aquela expressão, a idade é um posto, e, portanto, havia os outros militares mais antigos e, portanto, que estavam acima deles. E não era fácil gerir estas duas, no fundo, esta divisão. que afetava as Forças Armadas. E o general Ramalhantes, uma das coisas que faz precisamente é conciliar isto através de um processo de promoções, de maneira a, por um lado, não ostracizar a hierarquia e, por outro lado, também não deitar a perder e, portanto, e deixar os capitães também completamente desgostosos com o rumo, apesar de não ter sido fácil esta gestão. Havia, de facto, uma estratégia na cabeça de Ramalhantes, ou seja, ele não ia reagindo àquilo que... Não. Não era uma política reativa, havia também uma estratégia na cabeça, ele já tinha um plano para... É o que parece, quer dizer, eu não tive acesso ao arquivo dele, aos papéis dele, que não estão disponíveis, mas é o que dá a entender, portanto, as fontes que eu consultei, que são, portanto, o arquivo do Conselho da Revolução, fontes diplomáticas estrangeiras, a imprensa e outro tipo de documentação, que indica precisamente isso. Há ali uma estratégia, há ali passos que são dados e que não mostram nenhuma, não é uma reação. Portanto, há ali uma ideia pré-concebida, que é precisamente essa, que é, no fundo, a grande ideia de reinstitucionalizar as Forças Armadas, cumprir a Constituição, ou seja, rever a Constituição como ela própria, porque a Constituição determinava como é que devia ser revista. E para ser revista teria que ser uma maioria de 2/3 dos deputados, portanto, 4 anos após as primeiras eleições. As eleições foram em 76 e, portanto, teria que ser só numa segunda legislatura. E, no fundo, é o que Yanes consegue fazer contra, por exemplo, Sá Carneiro, que defendeu que fosse aberto um processo extraordinário de revisão da Constituição antes, por via referendária. Ora, isso até, à primeira vista, pode parecer, sim, é um processo alternativo, sem grandes problemas. A questão é que, se tivesse sido por essa via, provavelmente teria havido uma reação nos próprios militares, e fundamentalmente naqueles militares que tinham feito o golpe, portanto, os capitães, e abria-se aqui uma autêntica caixa de Pandora que não se sabe o que é que poderia ter acontecido se uma solução desse tipo tivesse ido avante. Quais foram os principais inimigos de Ramalhantes ao longo destes anos? Bem, não diria inimigos, mas adversários políticos. Inimigos que talvez seja uma expressão forte, embora também existam inimigos na política, não é? Sim, existem, não são poucos. Mas penso que os grandes... Por um lado, no Conselho da Revolução, aqueles militares que estavam mais... Mas isso não se pode... Não poderia dizer que são inimigos, mas aqueles militares que estavam mais empenhados em garantir que o Conselho da Revolução fosse um órgão interventivo, que utilizasse os poderes que dispunha no seu máximo espectro. Portanto, há aí essa luta, mas isso é uma luta silenciosa que só agora com a consulta do arquivo do Conselho da Revolução é que se consegue ver, que é também um processo moroso, mas que no fundo Yanes consegue vencer e consegue impor a sua visão e consegue que o Conselho da Revolução seja um órgão fundamentalmente moderado, apesar das críticas que na altura os partidos lhe faziam, quer ao Conselho da Revolução, quer ao Yanes, que acusavam de ser um militar que pretendia que esse Conselho exercesse um poder preponderante. Coisa que os arquivos mostram é que não. Que sempre nas reuniões, Yanes é um elemento moderador e, portanto, se ele não estivesse lá, as críticas dos partidos, então não sei o que é que seriam. Relativamente ao poder civil, no fundo, são visões, apesar de alguns pontos de aproximação, são conhecidas as divergências que teve com Mário Soares, apesar de no primeiro governo constitucional de Soares e antes ter sido um importante apoio e ter, de facto, procurado apoiar, porque tratava-se de um governo minoritário. A verdade é que depois, por vicissitudes várias, há um afastamento e com Sá Carneiro é uma política também de permanente confronto, apesar de Sá Carneiro, no início, ter procurado e ter defendido que o general Ramalhantes exercesse um poder presidencial mais ativo. O que o Sá Carneiro pretendia era que o Yanes favorecesse e apadrinhasse um governo que ele chamava presidencial, ou seja, que fosse apoiado pelos partidos que o tinham apoiado nas eleições. Partidos esses, que eram o PS, o PSD e o CDS. Mas para o Soares e para o Partido Socialista isto era impensável, porque eles tinham ganho as eleições, apesar de minoritários, tinham conseguido, mal ou bem, estar no governo um ano e meio, e depois o governo cai com uma moção de censura e Soares apoia-se no CDS. Mas a ideia de Sá Carneiro, que era este tal governo tripartido, fazia com que o PSD ficasse no centro. E isto era fundamental, era o Partido de Charneira. Foi isto que Soares conseguiu em 75, foi transformar o PS no Partido de Charneira, e portanto ele não iria permitir que esse lugar central, no fundo o pivô, passasse para o PSD, que era o que sucederia se houvesse um governo PS, PSD-CDS. E portanto, são estas duas visões antagónicas, e por um lado, visões meramente políticas, e por outro lado mesmo de choque de personalidades entre Soares e Sá Carneiro, que invalida uma solução deste tipo e que depois dá origem aos governos de iniciativa presidencial. É sobre Remalhantes que falamos hoje nas Madragoas, e falamos sobre este livro, Yantes e a Democracia. O meu convidado chama-se David Castanho. Ele é, desculpa David, vais ter que, eu acho que deve ser um motivo de orgulho para ti ser neto do David Mourão Ferreira, e eu obviamente que quero falar mais do livro do que sobre isso, mas sendo esta uma rádio de fado, inevitavelmente, até ao final da conversa, vais ter de levar com isso. E por isso vamos ouvir mais um poema de David Mourão Ferreira, aqui para a voz de Gisela João. Tu disseste que gostavas de ouvir a Gisela, por isso vou fazer-te a vontade, neste Labirinto ou Não Foi Nada. Talvez houvesse uma flor aberta na tua mão. Talvez houvesse uma flor aberta na tua mão. Podia ter sido amor. Apenas traição. Podia ter sido amor, mas foi apenas traição. É tão negro o labirinto que vai dar à tua rua. É tão negro o labirinto que vai dar à tua rua. Ai de mim, que nem por cinto a cor dos ombros da lua. Ai de mim, que nem por da lua. Talvez houvesse a passagem de uma estrela no teu rosto. Talvez houvesse a passagem de uma estrela. Apenas um desgosto. tão negro labirinto que vai dar à tua rua. É tão negro labirinto que vai dar à tua rua. Só o fantasma do instinto na cinza do céu flutua. Só o fantasma do instinto na cinza do céu flutua. Tens agora a mão fechada, no rosto nenhum fulgor. Tens agora a mão fechada, no rosto nenhum fulgor. Não foi nada, não foi nada. Podia ter sido amor. Não foi nada, não foi nada. Podia ter sido amor. Teu corpo iluminado, toda a luz de que o mundo sente a falta, não a que mais reluz, só a mais alta, só a que nos faz ver o outro lado. O bosque onde o futuro e o passado defrontam o presente que os assalta num combate indeciso a que nem falta o sabor de saber-se ilimitado. E rompe assim a luz entre os extremos da mesma renovada madrugada. E vibra a cada instante um novo grito, com essa luz do grito é que nós vemos que passado e futuro não são nada, apenas o presente é infinito. Passado e futuro não são nada, apenas o presente é infinito. Infinito Presente, Camané, uma letra de David Mourão Ferreira. Hoje converso com David Castanho. Estava aqui a conversar com o David a propósito. Estava-lhe a perguntar se ele tinha conhecido o avô. Claro que sim, mas porque pareces-me mais jovem, David. Tens um ar mais jovem. Um ar mais jovem. No fundo, também cresceste sempre com esta influência do fado, inevitavelmente. Sim, eu gosto. Quer dizer, os meus pais, por acaso, não tenho ideia que... ouvi ser muito, mas eu... Gostas mais de fado do que os teus pais? Acho à partida. Sim. Ok. Sim. O que não deixa de ser curioso também, eu acho que isso até... Sim, mas naquela altura, na geração dos meus pais, o fado era uma coisa altamente reacionária. Exatamente. Mas eu não tinha esses... não passei por essa fase e, portanto, lembro-me de gostar desde, não sei, desde os 10 anos, mesmo antes de saber como o avô fazia, tinha escrito um poema. Para a Amália. É verdade que já ouvimos aqui a Amália Rodrigues a cantar David Mourão Ferreira. David Mourão Ferreira, que acabou por ser de facto uma figura de uma nova etapa do fado, por assim dizer, em que a Amália Rodrigues começa a cantar grandes poetas, também é muito ajudada pelo seu talento, pela sua voz, obviamente, mas pelas músicas de Alain Leman. Por isso eu junto sempre os três, a Amália Rodrigues, David Mourão Ferreira e Alain Leman, que de facto deram muita coisa ao fado. Hoje conversamos sobre fado, embora inevitavelmente o tema venha sempre à baila aqui na Rádio Amália. Converso sobre Iandes e a Democracia. É assim o nome do livro de David Castanho, convidado esta noite das Madragoas. Esta é uma edição da Objetiva. David, como é que caracterizarias Iandes em termos políticos? Uma personalidade rígida, com um objetivo bem determinado e que, apesar de todas as pressões... ou para exercer um maior poder, ou para intervir mais, ou para intervir menos. Quer dizer, porque ele tinha conselhos e conselheiros e, portanto, várias sensibilidades e no fundo, o que é extraordinário, nós hoje observamos com esta distância, com este distanciamento, não termos vivido essa... eu não ter vivido, pelo menos, esse período, é como é que estavam reunidas, de facto, todas as condições, estavam todos os ingredientes para as coisas não correrem bem. Nós hoje achamos que não, quer dizer, que a democracia, após o 25 de Abril, portanto, isto era, no fundo, estava destinado ao sucesso. Mas se nós formos ver a imprensa, formos ver a documentação, formos, no fundo, recuarmos, vemos que não, que isto foi um processo muito difícil. Como eu dizia, os ingredientes estavam... todos os ingredientes necessários para que isto corresse mal. Por um lado, tínhamos os militares com amplos poderes. Depois, tínhamos uma concentração excessiva, como já falámos, de poderes militares, políticos, numa personalidade. Depois tínhamos crise económica, tínhamos crise financeira, tínhamos crise política, porque havia apenas um governo minoritário e não havia capacidade de entendimento para formar maiorias. Depois tínhamos ainda uma crise social, no fundo, no rescaldo ainda do PREC, do regresso da descolonização e do regresso dos habitantes das antigas colónias, com o que deixou, no fundo, as profundas diferenças e problemas na sociedade portuguesa. E, portanto, havia muitos fatores para, no fundo, condicionar um rumo democrático do país. E porquê que achas que eu não sei quanto aos historiadores e quanto às pessoas que pensam sobre estes assuntos, mas no senso comum não se associa muito a figura de Ramalhantes à consolidação da democracia. Não Sim. sei se concordas com isso. É verdade. Isso por um lado, porque ficamos todos, no fundo... achamos que após, em 75, após o 25 de novembro, e portanto após aquela acalmia, após o PREC, está tudo definido. Mas o que é facto é que não está, precisamente, por um lado, por isto, pela Constituição de 76, estipular e determinar a existência de um órgão exclusivamente militar, com amplos poderes, coisa nunca vista em nenhuma outra democracia, e portanto que era, apesar de lá estar estabelecido que era transitório, nada garantia que fosse, porque para ser extinto era preciso haver a tal maioria dos dois terços. Ora, alguns militares julgavam precisamente que com essa exigência, portanto, se não houvesse um entendimento nos partidos, não seria possível extinguir o órgão. Por outro lado, temos também a tendência para, se nós olharmos só e virmos uma vez, 76, portanto, temos eleições para a Assembleia, temos eleições para o Presidente da República, temos eleições autárquicas. Portanto, no fundo, temos as eleições, temos um regime instituído. E eu acho que é precisamente por isso, e por não se ter ainda avançado do ponto de vista historiográfico para os anos a seguir, é que nós damos como adquirido. Mas, de facto, ainda era uma... Por um lado, as instituições eram muito frágeis, não havia... Portugal não tinha, mesmo na Primeira República, que muitos entendem que era um regime democrático, não havia uma tradição democrática no país, as instituições eram muito frágeis, não havia também nenhum histórico de relacionamento entre estes diferentes poderes, e, portanto, daí a importância de anos neste processo ao conseguir garantir que todo este período de transição que nós normalmente entendemos apenas ali em 74, 76, se prolongarmos até 82, temos uma perspectiva mais ampla e conseguimos ver melhor, em meu entender, precisamente esta dificuldade e, no fundo, como é que foi esta história que, no fundo, até acabou por ser um sucesso. Este livro tem muita informação, tem quantas páginas? 500 e tal páginas. Não, 17. Como é que foi organizar tudo isto? E pergunto-te se também foi um desafio em termos da própria escrita, da forma de como organizaste esta informação toda e como deste aqui também uma narrativa a tudo isto. Sim, eu procuro dar sempre uma narrativa. O que eu faço, primeiro faço a pesquisa das fontes primárias e secundárias, e com base nessa pesquisa, que demorou talvez uns 2 anos, mais, depois procuro organizar, por um lado, cronologicamente e, por outro lado, tematicamente, fazer grandes temas e, no fundo, é encadear. Não há aqui um parágrafo, praticamente, tirando na conclusão que é já uma espécie de um ensaio, uma síntese, não há aqui um parágrafo onde não tenha uma nota. Eu sei que a maior parte das pessoas não lê, mas estão cá as notas todas de rodapé, portanto não há um parágrafo em que não esteja alicerçado num documento, seja o que tipo for, ou um telegrama da embaixada, ou a contar um relato de uma conversa, por exemplo, entre o embaixador norte-americano e o Ramallianes, ou entre o embaixador e um assessor, o que for, a imprensa, os arquivos do Conselho da Revolução, que têm os debates travados, e, portanto, cada parágrafo é alicerçado numa fonte e, no fundo, o meu principal trabalho é, no fundo, é dar vida a esses documentos, a esses certos, no fundo, dar vida e pô-los a falar. Era difícil comunicar com Ramallianes? Falavas dessa conversa entre Ramallianes e o embaixador norte-americano? Sim, há várias. Parece-me, pelos relatos, não havia dificuldades. Ele era uma pessoa franca e aberta quando se estava a falar com interlocutores. E também já tenho relatos também das reuniões, algumas reuniões que ele tinha com os partidos, porque um dos elementos, precisamente da Casa Militar, estava presente também e fazia a transmissão dessas conversas. E não, eram, apesar de muitas vezes até em climas tensos, mas eram conversas cordiais. Aproximamos-nos do final das Madragoas de hoje. Converso com David Castanho a propósito deste Yanes e a Democracia, o livro que acompanha esta edição das Madragoas, é uma edição da Objetiva. O que é que este período e o que é que a própria ação de Ramallianes e os desafios que teve durante estes anos de 76 a 82, o que é que nos dizem a propósito da nossa própria democracia? Dizem-nos que é uma democracia muito jovem, que nunca, convém nunca esquecer, que é uma democracia cuja implantação não foi fácil, ao contrário do que à primeira vista podíamos entender. Por outro lado, lembrando-nos também que qualquer regime democrático é sempre muito difícil de instituir e que para a sua destruição é relativamente fácil e, portanto, nós olhando para trás temos que ver e temos que ter em consideração essas dificuldades para, no fundo, melhor conseguirmos combater as ameaças do presente, que estão aí, que basta abrir os jornais ou ouvir as rádios para ver como estes regimes, que no fundo até há pouco tempo achava-se que estavam para sempre e que estavam para ficar e que eram sólidos, hoje em dia vemos como é fácil e como há uma progressiva erosão, tanto na Europa como noutros continentes, desses sistemas que dávamos por adquiridos e que não são. David, queres acrescentar aqui alguma coisa a propósito do livro? Algo que queiras mesmo falar? Algum ponto que ficou muita coisa por dizer, obviamente. É impossível falar sobre tudo no tempo de conversa que temos, mas se quisesses assim referir alguma coisa a propósito do livro, tens aqui os teus últimos minutos. Não, pronto, penso apenas que não falámos, que também é um processo importante, mas que depois os leitores poderão ver, é precisamente o processo de revisão constitucional, portanto em 82, e processo esse em que mais uma vez os Arelianos foi pressionado para dissolver a Assembleia da República enquanto estava a ser discutido e analisado precisamente a revisão constitucional, o que, se tivesse acontecido, teria sido mais uma crise com proporções bastante grandes. E Anos, mais uma vez, preferiu, apesar de ser contra muitas das novidades introduzidas, não fez nada, mas é, no fundo, é isso que explica porque é que depois, quando o general Ramalhães, ainda antes de sair, de deixar Belém, de certa maneira deixa e é criado na sua sombra o PRD, que depois viria a ser até presidido por ele e com consequências na história política desses anos 80, mas que não se percebe essa criação e todo esse processo sem percebermos o que é que aconteceu precisamente nesse ano de 82. Ele não se sentiu... estava um pouco Sim, no fundo é o livro acaba com isso, precisamente, é no fundo... Sente-se de certa maneira revoltado e eu penso que é isso que está na origem depois da criação do PRD, e é também por essa criação do PRD que deixou muitos anticorpos na sociedade portuguesa, é que precisamente por isso é que eu acho que ainda hoje em dia muitas pessoas não olham para o general Ramalhães como ele devia ser olhado nos anos anteriores. Portanto, de facto... Foi um tiro em falso que eu acho que o próprio general Ramalhães hoje em dia se arrepende de ter feito. David Castanho, então, convidado esta noite das Madragoas, e Antes e a Democracia, um livro para ficarmos a conhecer melhor também um período histórico da nossa história recente, entre 76 e 1982, e com consequências, obviamente, em relação à história de toda a nossa democracia, jovem democracia, e pronto, e foi assim a nossa conversa, David. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Poderíamos terminar com David Mourão Ferreira, eu até gostava, mas, enfim, hoje o David é neto de David Mourão Ferreira, mas gosta de ouvir temas escritos por outros poetas, e por isso terminamos com esta gaivota. Parece-te bem, David? Gosto muito. Terminamos assim. O Amália Rodrigues, Alexandre O'Neill, dá então as palavras para este tema, gaivota, e as Madragoas regressam amanhã. Para todos, então, um forte abraço. Trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, desmorece e cai no mar. Que